www.andrecedesmoral.com.br. Ailton Vilar, o garoto dos teclados. O meu final de semana tem que ser com você. O meu final de semana tem que ser com você. Esse é mais um hit de Dores para todo o Brasil. Já quer, chegue. Tamo correndo. Que maravilha ficar com você. Todo final de semana é uma loucura vendo amanhecer. Nós dois coladinhos na cama. Que maravilha ficar com você. Todo final de semana é uma loucura vendo amanhecer. Nós dois coladinhos na cama. Nosso cinema é um bar, ouvindo aquele som. Muita ceva, tem campari e uísque do bom. Dançando daquele jeito, todos param pra ver. Meu final de semana tem que ser com você. Nosso cinema é um bar, ouvindo aquele som. Muita ceva, tem campari e uísque do bom. Dançando daquele jeito, todos param pra ver. Meu final de semana tem que ser com você. O meu final de semana tem que ser com você. O meu final de semana tem que ser com você. 7999857-1975. Aí o Tom Vilar já quer. Chegue. Que maravilha ficar com você. Todo final de semana é uma loucura vendo amanhecer. Nós dois grudadinhos na cama. Que maravilha ficar com você. Todo final de semana é uma loucura vendo amanhecer. Nós dois grudadinhos na cama. Nosso cinema é um bar, ouvindo aquele som. Muita ceva, tem campari e uísque do bom. Dançando daquele jeito, todos param pra ver. Meu final de semana tem que ser com você. Nosso cinema é um bar, ouvindo aquele som. Muita ceva, tem campari e uísque do bom. Dançando daquele jeito, todos param pra ver. Meu final de semana tem que ser com você. O meu final de semana tem que ser com você. O meu final de semana tem que ser com você. O garoto dos teclados. Estourou, papai. Já quer, chegue. Ulala. André Cedins, o mural de Ibi Coara.